3 Salvador, TAM 3895, ponto espera no zero pronto. TAM 3895, alinhe, mantém cabeceira 1 no zero. Autorizado, alinhar e manter pista 1 no zero, TAM 3895. TAM 3895, autorizado decolagem, pista 1 no zero, vento 1 no 00 graus, 1 no 02. Decolagem autorizada, TAM 3895. Pipe 5490, pronto, cópia. Firma 5490. Autorizado para Petrolina, nível 200, decolha da 10, sai da Momo Cockpit, direto. Após decolagem, curva esquerda. Acena 5420, ultrassondo, fundo no 9, decimal 8, é a frequência do controle. Autorizado 200, Petrolina, decolha da 10, curva esquerda, após sair da Momo, transition Cogbo. 5420, transponte 198, controle 35490. Direto rápido, vai pro Puxinho, parte 3. Para Puxa, 5490. TAM 3191 na Lima, tem cabeceira 1 no 0. TAM 3895, decolado 114, chame o controle 119, decimal 8. 98, 3895, até a próxima. Salvador, é 5728, ponto de espera pronto. Web 5728, mantenha a multa, espera. Mantenha. Vitor Indy de LED, muito boa tarde, prossiga. Está autorizado, Cairo Lourenço Metais, decola da Monotec, corredor acima. Após decolagem, curva à direita, cena 0, número 0, no transponder, 119, 8, frequência de controle. Sul 4. Vamos ter o último identificador. Para cena 4, 126, voltímetro 1003. Decolagem, pistão no zero, vento 1 no 2, 0 graus, 1 no 1 no 2. Iniciar, 3 no 0. Web 5728 ali, mantém cabeceira 1 no 0. 3191, no decolado 117, chame controle 119 decimal 8. 98, tenham, bom dia. Azul 446C, here to filial, flight level 200. Runway 10, dial the pass, dial, later, and filial, direct. It's calc. 5410, and frequency approach 119, decimal 8. Azul 4. Web 5728, autorizado decolagem, pistão 10, vento 110 graus 08 nós. Romeu Golfo Bravo Índia, check trem autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus 09 nós. Web 5728, autorizado decolado 219, chame controle 119 decimal 8, bom dia. 08, bom dia. Tarde, voo 1270, informação November, autorização Guarulhos. 1270 para Guarulhos, pronto, cópia? Afirma, prossiga. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída Arbor, transição Elefa, após decolagem, curva direita. Prossegue via Pedro 21, trive direto a Paticarli, Lima. Aciona no transponder 5402 e 119 decimal 8 é a frequência de controle. Confirma essa frequência de controle? 119 decimal 8. Sim, autorizado 360 para Guarulhos, decorda 190, saída Arbo, transição Elefa, upload 21, trilha direto do poste. A primeira curva sendo à direita. Transponde 5402 e controle 1198, Golfo 270. Seu procedimento correto, estima proposto quando pronto. Gol, consumo gate, por gentileza. Gate número 4. Gente. Sérgio Golfo, muito boa tarde, prossiga. Salvador, Webjet 6740, nosso sinal, trem baixar travado. Web 6740, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus 099. Autorizado pouso, 6740. Como? Mas pra emitir o táxi, você vai chamar por gentileza a torre em 118.6, que vai taxar o seu até a Lima, quando você me chamar novamente, ok? Aquilo passe 3 do Bravinda. 3552-5490, passe 3 para puxe e acionar. Autorizado, puxe vai ser acionamento do sistema ataque. Golf Bravinda, fique atento ao tráfego da Trix e inicia puxe na posição 04, ok? Autorizado para voo de São Paulo, meu teste, decola da 17 no Axé, após decolagem, curva à direita, aciona no transponder 0130-119-8 frequência de controle. T40 Webjet, no solo aos 25 direita, 1219. Livrou a direita, solo 121.9, 6740. Oi, Salvador, muito boa tarde, abafatando Yankee Serra. Yankee Serra, Serra Novembro, destino final? Negativo, senhor, vá para o Pátio 3 para desembarque de pessoal. Gente, parte 3, o senhor vai deslocar até a vertical de Lauro de Freitas e aguardar a final direta para o parte 3 devido. Ainda é 145 da passaria do próximo marcador externo, ok? Paciente, vai para Lauro de Freitas e ACA. Sumi, altimetro marca 1013, tem bom voo, 35490. 13, pátio ainda, Alfa 118.6, obrigado, controle. Paulo Salvador, Web 6740, livrando o circuito. Prossegue de Alfa, chamante do Juliette Web. Alfa, chamante do Juliette 6740. não estabilizado, passa direito. 2230, cheque trem de pouso, informação de tráfego à sua esquerda, ou esquilo, na vertical do município de Lauro de Freitas. Sem interferir na aproximação, pouso autorizado, 130 com 8. Cliente de pouso, o trem está embaixo da base, senhor. 5490, próximo ponto de espera da 10. O trip mantém o ponto de espera 5490. Quero boa espera, 5490. Cliente, você acerta na vertical de Lauro, está visual com o passareiro na final. Tivemos que ser assim, manter o setor e aguarde o final para o pátio 3. Só para informação, na sequência eu prosseguirei até o Serra Novembro, Serra Novembro? Positivo, senhor. Ok, eu não, de acordo com o procedimento vai ter necessário fazer uma notificação para deslocamento para lá, ok? Já foi feito, senhor. Ah, tá ok então. Se a gente aguarde o final para o pátio 3, pode completar a curva esquerda e pode visual com o 4-5 da parceria na curva final. Ok, reportará o Serra. Ingresso via direto pro 10. Direto até o 10, né? Tá avisão com o passareiro, vai iniciar o cruzamento do CFA. Afirmativo, direto pro pátio então, tô com 37 objetos ingressando no pátio principal, cruzamento da Alfa até o pátio 3, chama o solo controlado, e é que você acerta. Acompanhando o controlado CFA. Direto pro CFA cancelado, com o CFA. Flashback and set up approved, sorry, back for check 24463. Dois, dois, três, zero, solo 29, direito 129. 29. Pois 230, prossegue via Alfa Juliette, remota 1 ao 4. Alfa Juliette, remota 1 ao 4. Táxi autorizado, chame para ingresso no 7, Romeu Oscar. 5490, 110 com 10, decolagem autorizado. Autorizado, decolagem 5490. Afirmativo, no solo 30 para a cota autorização até a Serra Novembro, mas Serra Novembro chamará o solo 129. 129. 129. Ok. Prossiga até a Serra. Sessão da dispensável para que horas, gente, Serra Serra? 13 horas, viu? 10, mantendo escuta a guarda, que ainda não possui mais técnico. Quatro nove zero, quadros 3-1, no controle 119.8. Polo 270, número 2, setor 5, tráfego da azul inicial, táxi será autorizado, por favor. Se após a azul, está autorizado, não deixe avisar. Sua matrícula da aeronave, por gentileza. Prossiga o celular na tango. É, sua guarda me... Mandei a me escutar agora, por gentileza, seu plano encontra-se vencido aqui no meu sistema. Afirmativo. Ele está previsto para mim aqui no Tata, aos 1.4, versão, no Zulu, aos 1.445. Tá, o alinhamento, decolagem autorizado, vento de 110 com 10. Rolou, meu Oscar. Checks are in and out, we're going to 118, but not 6, altitude around 013. Go no 270, após o taxi da azul, autorizado por 04. Após o blue, autorizado o estacionamento de passagem no 270. Lima Tango, entre em contato com a sala F, com o plano novo, por gentileza. Prossiga. Desce até, eu estou aguardando a resposta da sala F com relação à sua notificação. Nós temos que ter aguarda. Não, eu falei com a Serra Serra. Tango Kilo, Romeu Oscar, decola 234, chame controle 119 decimal 8. 198, obrigado. Colocar o pés, decola da 17 no axé, após decolagem direita, 0171. No transponder, 119 decimal 8, frequência de controle. Snap and take off, runway 10, wind 1, 10 degrees, 09 knots. Clear lineup and take off runway 10, Azul 4463. Paramento taxi 118.6, 1013.9, até a próxima. Mike Golf, autorizado a ingressar no 17, na Lima, só chamar o solo. Ainda na Vendera Alfa, livre, sonar, chama o ponto para táxi. Eu sou Mike Quebec, muito boa tarde, prossiga. Autorizado, Cairo Lorenzo Newton, decola da 17 no axé, após decolagem, curva à direita. Aciona no transponder 0161, 119, decimal 8, a frequência de controle. Aqui se encontra. Acionamento táxi, 118.6, 1013 na altimetria, tem bom voo. Azul São Fosco, 3 Airborne, 37, contact control 119.8. 119.8, Azul 4463, thank you so long. prossiga. Negativo, já tem contato com a sala ES para checar com a notificação? Bem. Alfa, ponto de espera 118.6, 1013 nm, tenha bom voo, 1270 Bangu. Índia Alfa, ponto de espera 118.6 com a torre, o voo 1270, obrigado, controlar. Mais Serra Golf, autorizado o cruzamento do pátio principal até o pátio 3, reporta no pátio 3. Tô em Salvador, agora no 270, passe de espera da 1-0, pronto, Tony Grande, boa tarde. Firme, cara, tô rindo. Bom, 270, boa tarde, mantenha a ponte de espera, por favor. Até a ponte de espera, 270. Salvador, 6741. 6741 para Guarulhos, está autorizado em nível 340. Decola da 1-0, saída Jael, letra Brit. Desculpa, saída Apo, transição Eletra, onde prossegue via Pesulu 21. Aciona 5427 no transponder, 119, decimal 8 é a frequência de controle. Autorizando Guarulhos, 6470, decola da 1-0, primeira da via da Pesulu 21, na saída Arco, transição Eletra. Aciona 5427, chama ponto 219. Trouxe a autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-20 graus, 1-0 nós. Gente, baixou e travou, 7-4.